Decimal 45. Condra 077, just confirm clear to climb level 310 still. To 310 and contact Recife on 126.85. 126.85. Thank you. Goodbye. Bye. Chame Recife na frequência 1268-5 até a 12545. 2085-2545, senhor. Obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Controle Salvador, muito boa noite, Web 76701, informação Alfa, passa 200 ao 150. 6701, contato radar, vigilância radar, chegada a mar e desça para 2000, ajuste 1016, reporte localizador, pista 0. Via chegada a mar e desça até 2000 pés com ajuste 1016. Web 6701. Torre Salvador, Santa Teresa, no 78. 178, tem já aprovado aqui o 310 para Maceió, aceita? Afirmativo. São TAM 3178, está autorizado nível 310 para Maceió pela Upper Whisky 58. Decolando da cabeceira 10, fará curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Transponder é o 5063 e o controle 119.80, cotejo. Autorizado Maceió 310, Upper Whisky 58, decola da 10, curva esquerda, saída é Puca, transição Aracaju. Transponder 5063 e o controle 1198, TAM 3178. 3178, correto, chame quando pronto para o push e acionamento. Quem chamará? 3178. Salvador approach, good evening Argentina, 1910, descending flight level 220 to flight level 160. Argentina 1910, on the radar surveillance, descending maintain flight level 040 via Mari arrival. Expect ILS X-ray runway 10. Roger, Argentina 1910, descending to flight level 040 on Mari approach, and expecting ILS X-ray to runway 10. Salvador, Azul, Alfa, Juro Eco. Está no pátio 3, posição 4. Obrigado e boa noite. Boa. Boa noite, com o nome 06, cruza 190 para 150. 606, boa noite, desça via chegada a Mari para o nível 050. Via Mari para o 050, poderia confirmar se a pista está molhada? Confirmar com a torre, só um minuto. Obrigado. Está úmida, já tem um tempo que choveu e no momento está úmida. Ok, obrigado. sinalizador web 6701. 6701 complete, final ILS. Tem um glide, sendo torre 1 no 86. Torre 1 no 86, completando ILS sem glide, 6701. O Dogono 606, eu solicito a possibilidade de fazer final do LNAV. 3 milhas para o STEP. Objeto 6701, boa noite, já avistado. Tá livre pouso na pista 10. O vento agora é de 090 graus com 2 nós. QNH 10, 16. Atento à pista úmida, ok? Livre pouso, pista úmida 106701. China 1910, descend to 2000 feet, QNH 1016. Report establishment on localized course. Roger, Argentina 1910, descend to 2000 and 1016, and I call you establish on localized, Argentina. No 606, confirmando, tem condições de voar para o observe do 366? Confirmado, chego. Utilizado 366, desça para 2510, ajuste 2016, voo no 606. Levando o CHB 366, descendo a 3500 com 1016, no 606. Descido até 2500 pés. 2500, obrigado. Torre Salvador, Santos 3178 para o táxi. CLB 167, Altesma Recife, autonomia 2 horas e 44. Livre táxi à direita, chama no ponto de espera, pronto para decolagem, TAM 3178. Livre à direita, chamará no ponto de espera, TAM 3178. Jet 6701, no seu solo às 44, livrando à direita, prossiga na Alfa e Juliette até o portão 04. Alfa e Juliette para o portão 04, 6701. 6701, por favor, confirme a condição da pista, se molhada, escorregadia. A condição da pista é o seguinte, aqui na metade da pista, antes de ter uma liberadinha, já está um pouquinho escorregadia, tá? Ok, chove sobre a pista ou não? Tá com chuvisco, tá com chuvisco. Ok, agradeço, 6701, até já. 1186, Argentina. Salvador Tower, good evening, Argentina. 1910, full establish runway 10. Argentina 1911, good evening. Check the landing gear. The wind is 070 degrees with 4 knots. You are clear to land runway 10. And pay attention for the runway wet. Okay. And the gear is down and locked and clear for landing runway 10 wet. Thank you. Voo 6006 autorizado, procedimento RNAV, sistema 90, reporte passando 366. Autorizado RNAV, reportaria passando 366, voo 6006. Torre Salvador, 3178, está pronto no ponto de espera. 3178, após o 737 argentino que pousa, a linha mantém na 10. Gente, após a aeronave que pousa, a linha mantém. Argentina 1910 on the ground at 49, leave to the right and follow your taxi via Alpha and Juliet to gate number 11. Alpha and Juliet, gate 11, Argentina 1910. Remain in this frequency? That's affirmative, remain in this frequency. Teto, o confissão, Teto 3178 está livre de decolagem da 10, o vento é de 060 graus com 4 nós. Livre de decolagem da 10, está 3178. Quando Serra Vitor 366, voo no 606. Pinho no 606, complete aproximação RNAV, pistão 10, torre 1 no 86. Salve 186, obrigado, até já. Salvador, boa noite, voo no 606, passando Serra Vitor 366. Voo no 606, boa noite, mantenha aproximação, aguarde autorização para o pouso. Aguardado autorização. Na 3178, decolou 51, chame o controle em 1980, tenha um bom voo e uma boa noite. 1980, Centro. Guru 606, avistado na final, está livre, pouso na 10, o vento é de 060 graus com 4 nós. Livre, pouso na 10 para o Guru 606. Direita, proa aproximada de 040 por aproximadamente 20, 10 a 15 milhas para evitar uma formação. Vicente, está livre hoje, Luiz. É, obrigado. É. 1910. Argentina 1910. I've been informed by Salvador Traffic Room that your company has presented a flight plan to the next step of your flight, and that's missing some information for the plan, okay? It's missing the number of persons on board of the next step and endurance previewed for that step. So if you could contact the company to fix this missing information, I would be grateful for you, okay? Okay, Russian, okay, thank you, Argentina 1910.